Panorama Agrícola para 20 de fevereiro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua minguante, 20 de fevereiro de 2012, nós estamos abrindo o Panorama Agrícola. Um abraço para você, nosso ouvinte. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier. Nas gravações, o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: ninguém nasce sabendo. Confira no Panorama Agrícola uma dica de saneamento ambiental. Noticiário: produtor de maçã vai ter juro zero para construir cobertura contra o granizo. No Espaço da Mulher, frutas para a sua família. E no Mercado Agrícola você confere informações sobre a colheita do arroz. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, trate os dejetos humanos e de animais adequadamente, usando técnicas de saneamento ambiental. Na dúvida, consulte o escritório da EPAGRE no seu município. É hora das notícias. A Secretaria de Agricultura anunciou duas medidas para ajudar os produtores de maçã de Santa Catarina. A partir da próxima safra, o Estado vai acrescentar ao programa Juro Zero Agrícola a possibilidade de instalação de coberturas para os pomares de maçã que protegem a plantação contra o granizo, um problema que atingiu as últimas 5 safras de maçã. Assim, o produtor que quiser poderá usar o juro zero para construir coberturas para os seus pomares. O Estado vai ajudar também com metade do subsídio que os produtores pagam pelo seguro agrícola. Atualmente, o governo federal já subsidia 60% desse custo. Agora, o Estado vai bancar metade do que resta, deixando apenas 20% do total como custo real para o produtor. A produção de maçã é uma atividade importante para 2.500 produtores catarinenses. O consumo de maçã no Brasil é de 4,5 kg por pessoa ano, enquanto que em outros países, que são grandes produtores, o consumo atinge até 11 kg por pessoa ano. Incluir a maçã na merenda escolar e no mercado institucional são ideias que estão sendo estudadas pelo governo. Fraiburgo, no Meio Oeste, realizou recentemente a abertura oficial da colheita da maçã quando foram anunciadas essas medidas para ajudar o setor. O município de Fraiburgo é responsável por 25% da produção de maçã no estado, o que equivale a 150 mil toneladas. Santa Catarina é o estado líder nacional na produção da fruta, com uma participação de quase 50%. E na região de Fraiburgo, a colheita da variedade Gala inicia-se normalmente em fevereiro e estende-se até meados de março. E a colheita da maçã Fuji inicia-se no final de março e vai até o final de abril. Além de Fraiburgo, São Joaquim, Bom Retiro e Lages figuram no ranking dos maiores produtores de maçã aqui em Santa Catarina. BRF Brasil Foods anunciou a incorporação da Sadia S.A., que deixa de existir juridicamente no final deste ano. Apesar da extinção da empresa Sadia S.A., a marca Sadia vai continuar existindo. A medida faz parte do processo iniciado com a fusão da Sadia com a Perdigão, em 2009, processo esse que deu origem à Brasil Foods. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Nós vamos conversar hoje brevemente com você, nosso ouvinte, sobre alimentação e a necessidade que você tem de cuidar da alimentação da sua família. Vamos falar especificamente sobre as frutas. É necessário que cada um dos membros da família, se possível, coma pelo menos 3 porções de frutas por dia. Frutas in natura são desejáveis, mas você também pode providenciar que elas sejam absorvidas por meio de sucos ou vitaminas. O consumo de frutas no Brasil tem aumentado. Os últimos dados, segundo a revista agropecuária catarinense da EPAGRE, são de 2008, e o consumo médio de frutas pessoa por ano é de 28,860 kg, um aumento de mais de 4 quilos em relação ao ano de 2002. A banana, a laranja e a melancia são as frutas que ganharam mais espaço na geladeira dos brasileiros. E a banana é de longe a preferida em termos de consumo em todo o Brasil, seguida da laranja. Também é muito consumida a maçã. Então você que cuida da alimentação da sua família, tenha por hábito ajudar cada membro da família a comer pelo menos 3 porções de frutas por dia. Isso garante a todos da sua família uma alimentação saudável. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações desta segunda-feira são de Luiz Marcelino Vieira, economista analista de mercado do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, a EPAGRE CEPA, e são informações sobre a safra do arroz. Estimativas para a safra catarinense 2011-2012 de arroz indicam uma área plantada de 150 mil hectares e produção de 1 milhão e 40 mil toneladas. No litoral norte catarinense, a colheita teve início na segunda quinzena de janeiro e já alcança 15% da área. Observa-se que no produto plantado mais cedo, em meados de agosto, as condições climáticas de temperatura baixa e de excesso de chuva influenciaram no desenvolvimento da lavoura, com a produtividade média variando entre 5 e 9 mil quilos por hectare, enquanto nos engenhos o rendimento gira em torno de 66%. Na região sul catarinense, as baixas temperaturas registradas no mês de outubro e o reduzido volume de chuvas no mês de novembro de 2011 preocuparam os produtores, mas não atingiram com muita intensidade a lavoura, porque ela se encontrava na fase inicial de desenvolvimento. As condições climáticas atuais de temperaturas altas e índice de precipitação considerado suficiente têm contribuído para o bom desenvolvimento do arroz, com perspectivas de rendimento médio a ser obtido dentro do esperado, variando entre 120 e 150 sacos por hectare. Na região sul de Santa Catarina, já foi colhida entre 8% e 10% da safra. São lavouras pertencentes a produtores que optaram pelo plantio mais cedo ou utilizaram cultivares de ciclo mais precoce. No Alto Vale do Itajaí, a maioria das lavouras de arroz encontra-se no estágio de granação ou maturação, devendo começar a colheita somente na primeira semana de março, com previsão de safra cheia. Os preços médios, informa Luiz Marcelino Vieira da EPAGRE CEPA, os preços médios recebidos pelo produtor catarinense têm se mantido ligeiramente crescente desde o início do ano, variando entre R$ 25,00 e R$ 26,50 a saca de 50 kg nas regiões do Alto Vale do Itajaí e Litoral Norte e de R$ 27,00 a R$ 29,00 a saca de 50 kg na região do Sul catarinense. Para as próximas semanas, a expectativa do setor, mesmo com o aumento da oferta do produto, decorrente da intensificação da colheita do arroz, é de que os preços continuem aumentando. Informações sobre a safra do arroz aqui no Mercado Agrícola, de Luiz Marcelino Vieira, economista, analista de mercado da EPAGRE CEPA.